3895, decolado às 45, chame controle em 1119.8. 198, 146. Táxi do Boeing 737 da Gol no Traverde 02 e após isso eu vou prosseguir para o 01, Azul 4060. Ok, a aeronave está... Vigilância direto Ledo. Ledo, tá 329. Bank Mike, autorizado, ingresso 17, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, é o novembro, Bank Mike. Solo, Salvador, 35367, para táxi, autonomia de 4 horas, POB 36, não perda Maceió. Tenho POB, pessoas a bordo, 35367. Patrulha, autonomia, 36 POB, alterna Maceió. 5367, táxi via pátio 3, vai reportar para ingressar no pátio principal. Pátio 3, vou falar para ingressar no pátio principal, 5367. Para o táxi Gol 1377, 130 a bordo, alterna Aracaju, 2 horas e 35. Direita, India e Alfa. Constando a torre 1-8, decimal 9-5, altímetro no 0 no 4, tem um bom voo e boa tarde, gol no 777. E eu preciso estar aqui de Alfa, no ponto espera 2-9-5. Ajuste no 0 no 4, obrigado e um ótimo dia, gol no 777. ISO 91, no vento 120 graus, 1-0, nós dividimos com a João no 0. Então 1 prossegue, azul 4060. 4060 prossegue, via direto para o 0. Decolagem 17. A localidade da qual decolou? Corretamente, caso o senhor tenha decolado de Barra Grande para Salvador, prossiga pelo litoral, chame no entre o farol da Barra e o farol, corrigindo, entre o aeroclube de Garatuz e o farol da Barra. 37, bom dia, Lima, tem cabeceira 1-0. Lima tem 1-0, gol 1-37. Pioneiro 45, curva à direita para o 060, vetoração para separação de tráfego. Direita 060, Pioneiro. 09, chame controle em 119.8. 19-8, 3191. Controle Salvador, 3191, passa 2000. 3191, bom dia. Passamos 2000, curva à direita, voa Leda, vigilante. Bom dia, direita, Leda, o 319, muito grato. Controle de Salvador, bom dia, o Papatão, vamos lá, vem bem, Yankee Mike, decolar o dono 7. Gente, nós vamos Yankee Mike, litoral sul e quais são, qual é o seu planejamento de voo? TGL e Veracruz, vamos bem, Yankee Mike. TGL, Vera Cruz, ciente. Mantenha no meu pé e aposto no farol da Barra, o Mike. Mantenha no meu pé e reportará no farol da Barra, o nome é Mike, Mike. Romeu Fox Lima, informe seu chamado para o através do farol. Ciente, aposto o farol da Barra, Romeu Fox Lima. 7, Quebec Kilo, mantendo-se em condições visuais e aposto para a descida, não há tráfego de conhecimento a reportar. O Neuro 45 é um bandeirante, confere. Positivo, ok, ciente. Reduza para 1.50 nós, pioneiro básico. Pioneiro tá reduzindo. Tá visual com traço na positivo, reduza 1.50 nós, pioneiro básico. Reduzindo. Ciente, mantém 510 na linha do litoral, Romeu Fox Lima. Na escuta do controle, reporte através de do questão. Novembro é que Mike informa o tráfego, helicóptero sentido contrário, passando o farol da barra 500 pés. Sente, porém, não visual ainda com tráfego, novembro é que Mike. Pioneiro 45, curva à esquerda, proa 030. Esquerda 030, pioneiro. 5367, bom dia, Lima, tem cabeceiro no zero. Santos 3895, passa nível 140, chama Centro Recife em 125 decimal 1. 125, 1-3-295, vamos atrás. Controle direto, Quebecilo, posso fazer? Gente, Quebecilo no setor oeste da ilha, descida visual para altitude de tráfego de Veracruz. Está no controle em 1-19-8, pode chamar. 198, vai chamar 1777. 804. Autorizado LS, posto estabilizado. Posta lembra. O tráfego do avião que ia fazer também a medida em Veracruz está fixe. Está distante, não vai interferir na sua descida. Pioneiro 45, curva à direita, proa 060 para o localizador, livre LS, informe estabilizado. Direita 060 para o localizador, vai reportar estabilizado, pioneiro. Temo desce, mantém 2.000 pés, pioneiro 45. 2.000. Controle voo no 777. Decolou na sua escuta. E Uno 777, controle, bem-vindo, direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, amor. Fox Lima, ciente, atento o aeronave. P-28, em sentido contrário, passando Pituba, 1.000 pés. P-5367, decolado aos 5-4, chame controle em 1-1-9-8. 1-1-9-8, obrigado, bom domingo. Ciente, frequência livre e aeronave que vai para o toque remetida em Veracruz ainda está passando o através do testando. Controle Salvador, bom dia, o trip 5367. 5367, controle direto Puca Vigilância. Direto Puca Vigilância, 5367. 3804, chame torre 1895. 1895, bom fim de semana, senhor. Torre de Salvador, coordenada 3804, estabilizado na final da Lagoa. 3204, bom dia, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso no zero, vento 120 graus, 10 nós, o ajuste no 01 no 4. TAM 3804. 04, baixar a checagem. TAM 03891, faça 160, Recife, 125, decimal 1, 3191. 125, 3191. Passou posição Duna, hora 3 milhas do externo, com Pé Belém, torre 118.95. 18.95, obrigado. Através do Pituaçu, é o Romeu Foxtrot. Uma torre em 118.95, Romeu Foxtrot Lima. 18.95, está se daqui a pouco, tá com uma guardando uma posição, pianista. Torre Salvador, aqui é o Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, prossiga. Passou o passe do Pituaçu, em intenções de pouso direto no passe 5 da BTA. Ou pouso pairado na cabeceira 35. O Romeu Foxtrot Lima reporte no farol de Itapuã, visual com Embraer da Força Aérea. A uma milha do externo? Negativo. Frente, após o farol de Itapuã, o visual ao contrário. Agora visual com mesmo. Tem condições de prosseguir a retaguarda do mesmo? Tem condições. Frente, Romeu Foxtrot Lima, segue a retaguarda do Embraer da Força Aérea e aguarda a decisão para pouso. Contato visual. Pode seguir na retaguarda, o Foxtrot Lima. Tranquilizou 804, no meu plano de teste, liga a Fox, chave de solo 1219. 1219, bom trabalho, está 3804. General 45, informa o tráfego à sua direita, um helicóptero sente do seu tráfego no, a 500 pés, não irá interferir na sua aproximação, o vento no 30 graus, 09 nós, cheque o trem, livre pouso, tráfego já no estado 990, pioneiro 45. Ativa autorizado, pouso, está baixado, travado, pioneiro, sente do tráfego, não usou. É 200, controle, acena identificação, desce 2000, direto Duna, altímetro 1014. 2000, Duna, 1014, 6200. Como 777, passa nível 150, chama centro Recife, em frequência 125, decimal 1, gol 777. Entendido, 125, 1, centro Recife, gol. Entendimento está correto. É. Boa tarde, Fortaleza, nível 090, solicitado, informação é a Golf. Jumba 22, Fortaleza, nível 090, está autorizado via Whisky Uno, decola da pistola 0 após a decolagem de curva esquerda na subida Lontar, aciona 5517, controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95, Jumba 22. Avistado com seu tráfego, reporte em solo controlado, vento 110 graus, 10 nós. O Romeu Foxtrot Lima segue a retaguarda do mesmo. Eu estive na retaguarda do aeronave no final da 10, vai reportar em solo controlado o Foxtrot Lima. Primeiro 45 no solo 01, autorizado back 3, reporte pista livre no pátio militar. Autorizado back 3, vai reportar então no pátio militar. Primeiro 45, tá retorno. Táxi, Rumba 22, confirme que vocês abordam. O meu Foxtrot Lima em solo controlado. Seu hotel para o cruzamento da pista no 028. Solo, 3804. Prossiga. Só para poder me dar informação, com a torre que está sendo construída no lado do através do 10. Tem uma nova torre no através do portão 10, é isso mesmo. Ah, ok, beleza, obrigado. 2-2, para cruzamento, hotel. Rumba 2-2, autorizado cruzamento da 1-0-3-5, na Delta Semisolo, em 1-2-1-9. Delta Solo, 2-1-9. Delta 2-2, Delta Alpha e vai reportar antes da Juliette para prosseguir. Delta Alpha reporta para a Juliette. Meu Fox está seguindo na escuta, Toy? Controle, bom dia. Acendo identificação, desça para 3 mil pés, direto em posição Duna, 3216. esquerda, Juliette, contorno canteiro central, via pátio, após Índia e Alfa. Ponto espera, domo 0, novamente, torre 1895, altímetro no 0, no 4, bom voo. Controle ao chão 3, 2, 1, 6. Siga. Eu vou pousar acima do peso, se eu for direto duna. Eu vou ter que fazer pelo menos uma espera. O senhor, para não atrapalhar o senhor sugere alguma posição? E se vier na chegada, tem algum problema? Vai ter problema mesmo assim? Ok, então pode prosseguir na chegada. Quando estiver próximo, a gente conversa novamente e a gente vê alguma posição melhor. Sim, obrigado. Bom dia, autorizado a alinhar e decolado ao 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-3 nós. Peguei 216, voe toque da presente, posição toque, e lá está livre a sua órbita a fim de adequar o peso máximo de pouso. Muito obrigado. Obrigado, LS, para 6200? Sim, está livre LS, então, o Ocean 6200. Obrigado. Desça para 4.000 pés, na chegada Mário, altímetro 0 no 4, azul 4076. Para 4.000 pés, azul 0 no 4, azul 4076. Decolado ao 09, chame controle em 119.8. Controle 19.8, bom dia. Decolado, perfil da Lota. 122, vigilância, submantenha 090. Ascensão 090, 22. Skip 5367, passe nível 160, chama centro Recife em 126, decimal 85. Recife em 12685. Obrigado, vamos mesmo. Localizador, central, 6200. Gente, Oxonemia 200, Duna, completa LS, torre 118.95. Uno, 6200, bom dia. Argentina 0, 1-4. Outra aproximação, tráfego de avistado. Cheque treino de pouso 1-0, vento 1-4, 0 graus, 1-2 nós. Argentina 0, 1-4, Xenema 2-0-0. 1-0, 1-4, autorizado, pouso 62, 0-0. M200, missão 1-4, liga direita, via Fox, chame Sol 1-21, décimo 9. Eita, torre, 1-4-0-7-6. Autorizado, 2.000 pés. Brigade elétrica, 1-4-0-7-6. Afirma, voa direto Duna, 1-4-0-7-6. Direto Duna, 1-4-0-7-6. Vai efetuar uma pequena espera em toque, com curvas à direita, autorizado? É, 3216 pela esquerda, pode ser? Ah, pode, como o senhor quiser. Pela esquerda então, mantendo 3000, tanto 3216. Pela esquerda, mandando 3000. Solo Salvador, boa tarde, azul 4463, na posição 01 para puxa sonora. 4463, chame táxi. Autorizado, chamada táxi 4463. 92, zona 6, já está em condições, senhor, de voar duna aqui, no, se quiser. Ok, completando com o esquerda, autorizado duna, tanto 32, zona 6, mantenha 3000. Mantendo 3000, direto duna, tanto 32, zona 6. Azul 4076, traço Golf Estado, livre pouso no zero, vento 140 graus, 08 nós. Livre. Aproximação em pouso, 4076. Azul 4463, visual com Embraer da companhia na Cortíssima Dona Zero. Aqui é o Charlie, visual. após o pouso do mesmo, alinha e mantém cabeceira 1-0. Após o pouso da Embraer da companhia, o azul 4-4-9-3-6-3 irá alinhar e mantém. Salvador, rumpa 2-2. Atinge, mantém 0-0, posição no ataque. Este permanece vigilância, rumba 2-2. Passando Duna, completa LS, torre 118-95. 895, porta do trabalho, obrigado, colaborador. Disponha. O... São Salvador, 132-16, final, pista 1-0. Boa. Bom dia. 132-16, bom dia. Traço avistado, com a aproximação, aguardando pista livre. O ajuste no 014. 0-1-4, gravando pista livre, distância 3-2-1-1. Azul 4076 no solo 2-4, livre direita via Fox, Tom Solo 1-2-1-9. Direita Fox, Tom Solo 2-1-9, boa. Azul 4463, vento 120 graus, 139, vida colagem 10. Vida colagem 4463. 4076, bom dia, táxi via Alfa, após Juliette, portão 09. Táxi via Alfa, Juliette, portão 9, 4076. Dois no meia, CQTN de pouso no 0, vento 090 graus, 1-2-9. Pouso autorizado, mas tá travado, são 3, 2-1-6, pista 10. Azul 4463, decolar 226, semicontrole em 119-8, boa viagem. Nas 8, boa, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 4463, decolando da Leda. 4463, bom dia. Direto Leda Vigilância. Direto Leda Vigilância, Azul 4463. Romeu Fox Lima, formação Golf para Siri. Jesus no 6, no solo aos 28, livre à direita via Eco, chame solo em 1, 2, 1, 19, boa tarde. Livre na Eco, chama solo, obrigado, tá, 3, 2, 1, 6. Padrão 0150, controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95. 19, azul, voo 93, voo 941, desça para 2000 pés, autorizado o final ILS, quando estabilizado. Voo 941, desça para 2000 pés, telefone 094, livre LS, chame estabilizado. Paracionamento táxi, decolagem, altimetrão no 014, tenha um bom voo e bom dia. Meu pés, altimetrão no 014, livre LS, informe estabilizado. Gente, 1014-2000, é importante estabilizado, nave 14. Salvador, boa tarde, voo 974, informação Golf, descendo para 150, chegada Mário. 1754, da Goa, chegada, coisa. Voa Duna, desce para 5 mil pés com 1-0-4, voo 1754. Duna, desce para 5.014, voo 1754. Gente de November Alpha, no 1500 pés no corredor Vera Cruz, chamei para ingresso no corredor Interlagos, Papa Romeu, Índia November Alpha. Oi, Salvador Azul, 4463. 4463, prossegue. Gentileza, nós solicitamos nível 140 como nível final. Ok, submantenha 140, Azul 4463. Nível 140 autorizado, Azul 4463. Zona 3 com a Golf, pronto para a Copa Galeão. Né, 6213, confirmando, chamou o Galeão. Pronto para a Copa Galeão. Né, 6213, formação Golf, Galeão, nível 360, está autorizado. Via o Pesolo 10, até SMAP, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decolador no zero com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, aciona 5526, controle 119, decimal 8. Projeto Galeão, 360, Pesolo 10, Esmata, rota do plano, decola 10, direita da El, Leda, Bridge, 5526, 198. Portão 111, chame pronto, pushback, acionamento, acionamento 6213. Livre ascensão 105, mantendo o setor oeste da ilha. Good afternoon, Country 283, dispatch to flight level 150. Country 283, good morning, cleared my arrival, attend and maintain flight level 060. 060, my arrival, Country 283. 3144, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 3144. Uno 941, complete canal Cime Torre, 1895. 1895, já. 3144, desça para 2000, 3ADLS, XOI, pista 90, reporta estabilizado no localizador. 2000, chama estabilizado, 3144. Voltamos de leste, Quebec, aqui, o rebote lá fora. Torre, boa tarde, voo 941. Torre 941, boa tarde, continua a aproximação, reporte no externo baixado, travado, ajuste no 013, aguardando contato visual para autorização para pouso. Gente, continua a aproximação, aguarda a pista, o 941. No 941, agora sim avistado, cheque trem, de pouso no 0, vento no 20 graus e no 0 longe. Livre pouso, 941. Bono 941, confirme baixada e travada? Afirmativo, vai passar externo, baixou e travou, 941. Gente, obrigada. 3144, complete final do procedimento, ele é... Sono 0, chama em Torre Salvador, na frequência 1118, decimal 95. 1895. 3144, obrigado. Salvador Azul 4463, passando letra, prova de linha. Azul 4463, sim, chegou a essa transferência. Quatro, desça para 2.000 pés, ajuste na 013, autorizado LS, X-Ray, pista no 0, reporta estabilizado. 2.003, reportará estabilizado X-Ray, igual no 754. Azul 4463, serviço radar terminado, 54 milhas, sudoeste do Rio de Salvador, chamilhéus em 120, decimal 1. Em Salvador, 3144, passou externo, 10 na escuta. 3144, boa tarde, tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 013. Copiado, boa tarde, aguardando. 9.8. 941 no solo 38, ele vai direita via Golf, chame solo em 121 desse 9. Gente, via Golf 219, 941. Check treino de pouso no 021 no 40 graus no 39. Livre pouso 314, atenção. Falcão 74, prossiga. O Falcão 74 plano Tático Militar. Com o plano visual Salvador Petrolina, PSPOB, gente da Golf, para o ponto de tráfego de funcionamento. Vou chegar seu plano só um minuto, copia o Falcão 74. Só um minuto para cópia, estou verificando seu plano aqui, Falcon 74, só um minuto. Motorista acionamento? Ponto de risco acionamento, Falcon 74. Ponto de risco. Autoriza a decolagem direto com o Brasil, tá presente? Afirmativo, Romeu Fox Fatima. Vento no 30 graus, 109, está presente, autorizado, comprou a sua, farol de Itapuã, aguarde transferência para o controle. Papa Romeu, Engenho da Alfa, está na proa da rotatória, visual com campo. Engenho Novembro Alfa da presente, direto no 7, reporte final de 3 milhas, o ajuste no 0 no 4, vento 1 no 0 graus e no 4 nós. É, autorizado direto na banda 7, reportará 3 milhas, Engenho Novembro Alfa. Então, 3144 no solo 40, nível à direita via Ecochame Sol em 1219. Romeu Foxtrot Lima, fora do solo aos 41. Chame agora o controle em 119, decisão 8, bom voo. 098, Foxtrot Lima. Passagem ao Bang da Gol, após vai segui-lo na Alfa, via Alfa e Juliette após para o portão 04, tá? 3144. Ok, Bang da Gol, portão 4. Firmo, 04. 941 prossegue na Alfa via Juliette após portão 612, eu vou 1941. Alfa Juliette 612, 941. É o cordial, boa tarde, esse é o Papa Romeu, Romeu Fox Trot Lima. Papa Romeu, Romeu Fox Trot Lima, prossiga. Decolou na sua escuta, minha senhora. Tá, no momento passando através do farol de Itapuã, está batendo 500 pés na linha do litoral. Gostaria de bater essa mesma atitude. Sim, 500 pés na linha do litoral, na escuta do controle, Frouxilhão. Positivo na sua escuta, da 0154 na escuta, cópia. 174, Petrolina, 500 pés, da 10, com curva esquerda após a decolagem, ingressando no corredor forte. Aciona 5575, controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95. Autorizado com fome, decolando a esquerda para a decolagem. Corredor fonte, acionado 5545, chama controle 198. Confiança mais motor. 118, decimal 95 e o transponder 5575. 5575, 118, 4514. 118, 118, decimal 95. Falcon 74, chame pronto para o táxi. 18, 7. 18, 9. Gol no 600, cruzando 180 para 150. Gol no 600, autorizado a chegada Mare, desça para o 050. Na chegada Mare, com 050, autorizado, o gol Rono 607. Com 74, confirme para o solo. Confirme. Chamou o solo? Negativo. Confirma para o voo 754, pouso autorizado. Já ativo, livre pouso, 140 graus, 109, 754. 754, teve pouso. November Yankee Mike, número 506, eu posso entrar através de Paris. Yankee Mike, eu posso entrar através de Paris,